Panorama Agrícola para 13 de setembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 13 de setembro de 2012, o Panorama Agrícola está no ar em noite de lua minguante. O ditado de hoje é: não se preocupe com o dia de amanhã. Você ouve no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma entrevista sobre o meio ambiente e o bom exemplo de Guarujá do Sul. E também o Panorama Regional. Chicão de Lages fala sobre o potencial da avicultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, gaste sempre menos do que você ganha. Seja um consumidor consciente e não faça dívidas que possam comprometer o seu orçamento mensal. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com a extensionista da IPAGRE em Guarujá do Sul, extremo oeste do estado de Santa Catarina, Eliane Fanton. E o assunto, o trabalho desenvolvido pela IPAGRE de Guarujá do Sul na área ambiental, junto às comunidades da cidade, em especial na linha Pessegueiro. O trabalho tem se tornado referência e recebido elogios de outros segmentos da sociedade. O que que, Eliane Fanton, a IPAGRE tem feito aí em Guarujá do Sul nessa área ambiental? Então, nessa área ambiental, nessa comunidade, a IPAGRE tem feito o mapeamento das propriedades, o planejamento também das propriedades e também do isolamento das cercas junto com a comunidade. Vários trabalhos que visam a sanar todos os passivos ambientais que existem ali nessa comunidade. Também, é claro, pensando em melhorar a renda, melhorar o ambiente e também a sociabilidade, ou seja, o convívio, a vida social, a dinamicidade, digamos, da família rural. E quantas famílias, Eliane, têm sido beneficiadas pelo trabalho da IPAGRE aí em Guarujá do Sul? Mais de 120 famílias ao todo, que correspondem à comunidade. Parte da linha Maidana, parte da linha Barro Preto, parte da linha São Francisco e Pessegueiro. Desde que começou o projeto até hoje, dá para fazer uma análise da evolução que já foi feito e melhorado em termos ambientais? Dá para fazer uma análise, apesar de ser bastante pequeno ainda, o nosso caminho ainda é pequeno, mas enfim, muitas coisas boas já aconteceram. Então foi a comunidade que decidiu o que seria feito ali. O isolamento dos rios, foram mais de 2 mil metros já de área isolada. A gente teve recursos, fora aquelas propriedades que os agricultores isolaram por conta própria. Então, foram bem mais de 3 quilômetros de rio isolado. Foram, então, mapeadas então, mais de 118 propriedades até o momento. Foram coletadas amostras para análise de solo, também analisadas mais de 30 amostras. Também foram feitas várias coletas e análises de água para verificar a qualidade para consumo humano e também para verificar a potabilidade dessa água nos rios e córregos da bacia hidrográfica. Foram feitas várias reuniões comunitárias de sensibilização com toda a comunidade. Também existe um grupo gestor da comunidade, que é o grupo que vai à frente, que faz a mobilização das famílias, que incentiva e, enfim, toma as decisões em nome da comunidade. Também foram pessoas escolhidas pela comunidade. Estamos conversando com Eliane Fanton, extensionista da IPAGRE em Guarujá do Sul. Além do apoio dos profissionais da IPAGRE Ciranda, o projeto Aptidão por Demanda 2, Eliane, quem mais está auxiliando a IPAGRE em Guarujá do Sul nesse processo? Bom, temos aqui auxiliando a IPAGRE a contribuição muito grande do pessoal do Ciranda, Bacique, da Yara, Elisângela, enfim, de toda a equipe de lá do Piran, que vem aqui fazer o mapeamento do solo por aptidão e por demanda. Queremos agradecer muito a eles pela contribuição. Também tem toda a comunidade, tem a Secretaria da Agricultura do nosso município, que está auxiliando bastante. Temos a IPAGRE Regional também. E temos também o Banco Sicoob, que é uma cooperativa de crédito daqui da nossa região. E principalmente o empenho e a organização de todas as famílias da comunidade em querer fazer, em querer mudar, em querer melhorar o lugar onde vive. Da escola, a escola da comunidade Persegueira, a escola Teodósio Maurício Vanderlei, também está fazendo um excelente trabalho de sensibilização, fazem os teatros, enfim. É muita gente envolvida para a gente dizer quem exatamente, mas tem muitas pessoas que estão envolvidas e comprometidas com o desempenho e desenvolvimento do trabalho. O forte da produção agropecuária em Guarujá do Sul, o que é? A produtividade leiteira. Também temos aqui nessa comunidade, ou seja, nessa microbacia, a instalação de uma unidade de referência educativa familiar, onde tem a família do senhor Ayrton, a dona Inês e a Dani Eberhardt, que estão fazendo um trabalho magnífico para estimular as famílias a verem como que se comporta o ambiente isolado, no caso, os córregos, os rios, como vai ficar uma propriedade planejada, que é um trabalho assim, bastante grande da família. E essa família está contribuindo muito para que as pessoas da comunidade tenham uma visibilidade do que se deseja. É uma família que está dando um passo mais adiante, mais rápido, eu diria, para que as pessoas se sensibilizem. E estamos conseguindo excelentes resultados. Felizmente, as famílias, quando veem o trabalho feito, acham bonito, gostam, acham melhor e também querem fazer. Eliane, essa unidade de referência em Guarujá do Sul, o que está sendo feito nela? Está sendo feito o isolamento dos rios e córregos, o planejamento de toda a atividade leiteira, melhorias na parte de pastagem, a armazenagem de água, sombra e água nos piquetes, porque também isso conserva o solo. Enfim, toda a parte de embelezamento e de deixar a propriedade viável, para que ela fique melhor também para a família trabalhar. E depois desse trabalho de implantação, ela fique melhor, o manejo fique mais fácil, fique mais cômodo e a família, assim, tenha mais momentos de lazer, tenha uma propriedade além de prática, produtiva, bonita. Enfim, estamos fazendo o possível, junto com a família, claro, para que a propriedade seja sustentável. Muito bem, conversamos com Eliane Fanton, extensionista da IPAGRE em Guarujá do Sul. Eliane, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelas informações. Fique ligado no Panorama Regional. Potencial de avicultura na região. A Vosco do Brasil Alimentos Congelados concluiu mais uma ampliação. A nova linha permitirá exportar para a Europa um volume de 200 toneladas maior de peito de frango empanado. O diretor técnico da Vosco, Stefan Simala, explicou que a unidade de Lages aumentou a produção em 20% e o objetivo é ampliar os negócios com o mercado nacional. O que está fazendo a empresa, em termos da produção empanados, é a qualidade do produto que está sendo como destaque. O diretor técnico observa que a matéria-prima de boa qualidade permite, então, bons empanados. O controle da qualidade aqui é rígido e isso dá boas chances de melhorar o preço no mercado na Alemanha. Hoje a Vosco é a única empresa alemã que produz empanados no Brasil e exporta 95%, né, toda a sua produção vai para a Alemanha, onde lá é abastecido também no mercado para ingleses, franceses, suíços, austríacos e holandeses, que consomem os produtos da Vosco do Brasil, implantada aqui em Lages. O mercado nacional está um ano apenas consumindo os empanados da Vosco. A meta é elevar, então, de aqui, consumo desse no Brasil, de 1.000 toneladas mês para 2.000 toneladas mês. A Vosco tem investido, né, aqui bastante nessa unidade em Lages, já aplicou mais de 5 milhões de reais em ampliações. Quem sabe, então, futuramente, possamos ter aqui um mercado interessante, né? Nessa produção mais voltada orgânica, né, de avicultura aqui para a região serrana, aí, através do incentivo, então, na criação de frangos orgânicos, frangos caipiras, algo nesse sentido. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Paga, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.